pode acontecer. Posso até gostar, porém não me iludo mais, não me iludo mais. Quando amanhecer, novos sonhos irão surgir. Vou pra navegar, sentir o vento sem resistir. Posso até será bem melhor. Posso até